Abra os seus olhos espirituais para contemplar o que eu vou fazer. Eu me lembro bem do que eu falei. Eu não sou homem pra mentir. Eu cumprirei promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Não pare, não pare. Pega essa palavra, pega essa palavra. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Você crê? Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Joga tua mão pra cima, só você que acredita, e pega a palavra. Está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode. Pega a palavra, pega a palavra. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa será maior que a da primeira. Filho, não desista, não desista. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Você não. Você não pode parar. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Você não pode parar. Você não pode parar. Eu sei que tudo está... Levanta a mão, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Deus está mandando eu te dizer que a glória dessa última casa. Sim! Vamos! Filho, não desista de lutar. Eu sei que tudo está difícil. Deus está mandando. Deus está mandando. Pega a palavra. Pega a palavra. Acredita na palavra. Esse não é teu fim. Deus tem promessa pra cumprir. Pega. Filho, não desista. Eu sei que tudo está difícil, mas você não pode parar. Você não pode parar. Não pare. Levante as tuas mãos. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilha. Se prepare para viver isso aqui, ó. Pega. Promessas antigas, milagres esperados, sinais e maravilhas. Deus está mandando eu te dizer. Desista de lutar. Eu sei que tudo está, mas você não pode parar. Deus está mandando eu te dizer. Aplauda mais com força aí, vai!